dessa vez. Eu mandei o amor da minha vida ir embora por causa de ciúme. Estava virando costume. Mandei arrumar suas coisas e tirar tudo dela que tinha no AP. Jurei não voltar atrás. Jurei não te ligar mais. Mas deixou a calcinha na minha cama. Olha que maldade dela. Dessa vez foi golpe baixo. Pegou no meu ponto fraco. Volta pra casa, Carol. Mas deixou a calcinha na minha cama. Olha que maldade dela. Dessa vez foi golpe baixo. Pegou no meu ponto fraco. Volta pra casa, Carol. Oh, Carol, você mexeu, enlouqueceu com minha cabeça. Oh, Carol, volta pra casa, diz que eu faço uma besteira. Oh, Carol, você mexeu, enlouqueceu com minha cabeça. Volta pra casa, diz que eu faço uma besteira. Mandei arrumar suas coisas e tirar tudo dela que tinha no AP. Jurei não voltar atrás. Jurei não te ligar mais. Mas deixou a calcinha na minha cama. Olha que maldade dela. Dessa vez foi golpe baixo. Pegou no meu ponto fraco. Volta pra casa, Carol. Mas deixou a calcinha na minha cama. Olha que maldade dela. Dessa vez foi golpe baixo. Pegou no meu ponto fraco. Volta pra casa, Carol. Oh, Carol, você mexeu, enlouqueceu com minha cabeça. Oh, Carol, volta pra casa, diz que eu faço uma besteira. Você mexeu, enlouqueceu com minha cabeça. Oh, Carol, volta pra casa, diz que eu faço uma besteira.